As Baroas. As Baroas. E aí, Dom Platinado? Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto. Pra mim, diz que me